nós derramamos hoje as nossas transgressões em teu altar. E cremos que ao nos arrependermos somos perdoados, purificados e transformados por ti, Senhor. Porque o teu sangue na cruz cobre nossa multidão de pecados. Nos tornando mais que vencedores.